ver quais são os dois aspectos que caracterizam uma pessoa mansa. Dois aspectos. Se você tiver, você pode dizer: eu tenho mansidão, eu sou manso. O Espírito Santo já produziu no meu coração mansidão. Duas características. Quando eu estiver expondo aqui, você já aplica no seu coração, já faz um autoexame e vê se você está dentro dessa característica. Mas antes de entrar nas duas características que caracterizam, sendo redundante aqui, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, eu queria dizer que a mansidão, assim como os outros aspectos do fruto, eles são produzidos pelo Espírito Santo em nós, mas nós também temos uma parcela no desenvolvimento desse fruto, para que esse fruto seja bonito, atraente, gostoso, maduro. O Espírito Santo produz, mas nós também podemos correr atrás de desenvolver esse fruto. É isso que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Precisava ser lapidado. Deus mandou Moisés para o deserto 40 anos para lapidar Moisés. Depois, em Números, capítulo 12, versículo 3, você abriu, você vai ver. Não havia na terra homem mais manso do que Moisés. Só que ele passou pelo deserto, ele foi lapidado. Ele foi lapidado. O apóstolo Paulo mesmo passou 3 anos no deserto para ser lapidado por Deus. Era arrogante, sabia que sabia de tudo, inteligente, conhecia o Velho Testamento com uma palma de sua mão, conhecia de tudo, perseguia a igreja, se achava o tal. Jesus, quando deu uma rasteira nele, você vai passar 3 anos para saber o que é ser manso. Você vai ver quem tem autoridade aqui, quem tem poder. Levou o homem do deserto, passou 3 anos, foi lapidado, voltou uma bênção. Fez o outro, ele ainda dava uma dura, foi no caso de Marcos, né, um evangelista, estava ele e Barnabé, queria levar Marcos, mas não sei se eu vou, vai Paulo, então fica aí, vou embora sozinho. Aí Barnabé, peraí, Paulo, vem comigo. Aí Marcos foi com Barnabé, mas só que depois, na última carta de Timóteo, a última carta que Paulo escreve, ele até diz, ó, chama Marcos para ter comigo, eu quero ter Marcos ao meu lado, antes de morrer, Paulo dizendo. Então ele era ainda um pouco explosivo e às vezes ele tomava uma decisão muito dura que tinha que ter naquela igreja, por exemplo, de Corinto. Paulo era manso, mas ele também sabia usar a dureza quando era para ser usado, severidade. A igreja maior, ó, é pecado para cima e para baixo, ó, esse camarada aí que está tendo relações com a madrasta dentro da igreja, você não faz nada, expulsa esse cara da igreja. Expulsa. Entrega Satanás. É a linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 6. Entrega Satanás para ver se pelo menos a alma dele se salva no último dia. E não quero ver ninguém da igreja junto desse cara aí. Paulo dizendo. Era manso, mas às vezes sabia ser severo quando a ocasião vivia. É possível buscar mansidão. Deus trabalhou com Moisés, trabalhou com Paulo, com vários homens de Deus. Deus pode trabalhar em você, em mim, no meu gênio, no seu temperamento. Deus pode transformar o seu temperamento. Não diga, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou muito grosso, quase não tenho mais pavio. Deus pode trabalhar no nosso gênio. Deus pode trabalhar. Então vamos lá para as duas características de uma pessoa que é mansa. Em primeiro lugar, uma pessoa que é mansa, a gente conhece por suas palavras. Vai o próximo. Esse era enquanto eu estava falando, foi mal. Eu não te disse também, né? Ok. Suas palavras curam. Nós conhecemos que uma pessoa é mansa. Eu não estou dizendo aqui que quem fala baixo é manso. Gente que fala baixo, quem fala baixo, né? Eu falo alto, né? Não sou tão manso assim, mas não quer dizer, não é na altura da voz. É se quando ele fala, ele cura. As palavras dele são como remédio para curar as feridas. Está tendo uma desavença entre irmãos, ele chega para curar. Pode ser assim. E tenta apaziguar e tornar os dois amigos novamente. É a língua. Quer saber se você é manso? Quanto tempo você consegue ficar com a boca calada quando ela tá, a língua está coçando para falar? É dominar a língua. É saber usar a palavra na hora certa. E é, quando falar, curar e não ferir. O manso cura quando fala e não fere. Se você se lembra em Provérbios capítulo 15, versículo 1, o sábio fala justamente da questão da resposta sábia, da resposta branda, da resposta mansa numa discussão, num auê. 15, 1 de Provérbios, olha o que Salomão diz: a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Guarde com você. Primeira característica de uma pessoa mansa: suas palavras curam. Se lembra de Provérbios 15, 1. A resposta branda diz que cura. E eu vejo isso na minha própria vida mesmo. Às vezes, quando eu estou em casa com a Aninha e a gente está... Vira e mexe, tem aquele pega-paga-pá, né? De casal. Eu vou dizer tem um casal na igreja aí que disseram que nunca brigaram, né? Quem foi? Não diga não. Mas aí quando a gente está... Eu percebo que a discussão só acaba quando um, sabiamente, ou se cala, ou responde baixo. Porque se ficar alto, altura por altura, ela se perde, né? Aqui é... Você escarninha o ovo lá. Mas aí, ou um cala para acabar a história e dá o braço a torcer, ou então fala baixo. Você tá certo? É assim que você, Luiz? É não. Luiz desse tamanho não fala fino, não. Fala. Bicho aí com nome na boca, eu imagino. Quer ser seu amigo sempre. Mas é assim, nos relacionamentos, e a gente tem aprendido isso aos trancos e barrancos. Um relacionamento quer parar uma discussão, dê uma resposta branda, ou se cale, e quando esfriar a cabeça, se conversa certo. Primeira característica, suas palavras curam. E a segunda característica de uma pessoa, existem várias na Bíblia, né? Eu peguei duas para a gente aplicar mais facilmente aqui. A segunda característica de uma pessoa mansa, humilde, essa ela tem um proceder delicado, delicadeza na conduta. Uma conduta simples, humilde. Como é que você anda? Como é a sua conduta diante dos outros? Não é preciso só refrear a língua, mas é preciso também saber dizer, se conduzir, se portar. E em Tiago, capítulo 3, versículo 13, Tiago, no Novo Testamento, quase corresponde a Provérbios do Velho Testamento. É um livro de sabedoria também, Tiago. Ele, no capítulo 3, versículo 13, diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante bom digno proceder as suas obras. Você se acha disso, é manso, mansidão? Vamos ver como é que você anda. Vamos ver o seu proceder diante dos outros. E aqui eu queria entrar numa coisa bem delicada, gente. Num ponto bem delicado com relação à conduta. Queria tocar aqui, numa ala aqui da igreja, as mulheres casadas principalmente. E mais especificamente, a mulher crente que é casada com o marido que ainda não entregou a vida a Jesus. Tem uma recomendação fabulosa, pode ser para o homem também que é cristão e a sua esposa ainda não é. Tem uma recomendação fabulosa. Quanto segundo ainda? Ah, ok. Tem uma recomendação fabulosa para mulheres cristãs, seu marido não é cristão, com relação à conduta, para saber se você é mansa, se é sábia, se é humilde. Vá lá para 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Pedro 3, a partir do versículo 1. A mansidão é uma maneira também de ganhar seu marido para Jesus, irmão. Veja se não é isso que Pedro diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Olha, por meio da conduta da esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu marido, como faz fazer a Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Essa recomendação de Pedro aqui, em outras palavras, diz o seguinte, que se você é cristão e tem um marido que não é cristão, você não vai ganhá-lo. Quer dizer, pode ser, mas a maneira mais sábia que Pedro põe aqui não é todos os dias você chegando, ah, você precisa ir para a igreja comigo, precisa aceitar Jesus, precisa ser assim, precisa deixar de fumar, deixa de beber, deixa disso, deixa daquilo, chega cedo em casa, para de sair cuidado, não é assim. Não é assim que se ganha o marido que não é cristão. A recomendação de Paulo diz que um aspecto extremamente essencial na evangelização sua para com seu marido é a sua mansidão como esposa. É a sua humildade, é a sua mansidão, a sua submissão. Esse é um aspecto muito importante se você quer que seu marido venha a Jesus. Se você quer que sua esposa venha a Jesus. E Tiago diz, o que é bonito na mulher? Não é o que ela põe por fora, não é vestido, e cabelo para cima, para baixo, puxado para um lado, para o outro, gel aqui. Não é isso. O que é bonito numa mulher, e Provérbios diz no capítulo 31, o que é lindo numa mulher é o que está dentro. É a mansidão da mulher. É a mulher que sabe utilizar a palavra e que sabe ganhar o seu esposo pelo seu procedimento, por sua conduta delicada dentro de casa. Esse é o segundo aspecto de uma pessoa que é mansa. Ela usa as palavras e fala para curar. Ela vive uma vida mansa para com sua vida mansa evangelizar. Essas são as duas características que eu listei que a gente pode tentar aplicar nós mesmos sobre mansidão. O que é mansidão e as características de uma pessoa mansa. Só que eu não quero terminar por aqui. Eu quero ir um pouco além. Onde nós podemos encontrar a mansidão? Nós já falamos que ela se busca. E falamos a característica de uma pessoa mansa. As duas características. Mas onde é que a gente pode achar a mansidão? Eu vou correr atrás, mas onde é que eu acho? Onde eu posso encontrar a mansidão? E aí não tem outra resposta. Não tem outra pessoa que seja e que tenha sido mais mansa e que tenha dito ter nele a mansidão necessária para a sua vida. É Jesus Cristo. Nós só encontramos mansidão, só podemos encontrar mansidão se nós queremos trabalhar o nosso caráter, se nós queremos trabalhar a nossa conduta, se nós queremos trabalhar nossas palavras, se nós queremos trabalhar a nossa vida, nós temos que ir a Jesus. Nada mais. Nada de livro de autoajuda, nada de nada. Nada de 10 dicas práticas para você ser uma pessoa mais mansa. Nada de daqueles e-mails que você recebe no PowerPoint bonitinho, com a música de fundo, com o anjinho voando. Pratique essas 7 coisas e depois de 7 semanas você será uma pessoa mais mansa. Isso é balé, isso não existe. Você quer encontrar mansidão? Vá a Jesus. Porque ele disse, Jesus mesmo, diz em Mateus capítulo 11, versículo 19, eu sou manso e humilde. Você quer trocar o fardo que você está carregando pesado? Você quer trabalhar o seu caráter? Vem a mim, porque eu sou manso e humilde. Foi isso que ele falou em Mateus 11, 29. Vou ler o texto aqui para vocês. 11, 29, você já conhece a partir do 28. Ó Jesus falando assim, ó. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. Você está cansado da vida. Cansado dos seus vícios. Cansado do seu proceder. Cansado das suas palavras. Todos vocês cansados, amargurados, angustiados, quebrados, esvaziados. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. Jesus diz, eu vou aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está se referindo àquele, tem muito no interior, aquelas pessoas que vão buscar alimento ou água muito longe de casa, colocam uma madeira no ombro, colocam um balde, sei lá, de não sei quantos, 20 litros d'água de um lado, mais 20 litros d'água do outro lado, tem aquela madeira com uma camisa aqui, um tecido, e ela fica levando o seu jugo, o seu fardo. Jesus disse, eu quero trocar esse seu fardo aí. Eu vou carregar esse fardo seu, eu quero lhe dar um fardo suave. Eu quero lhe dar um fardo manso e humilde. Venham a mim que vocês vão encontrar mansidão. Vocês vão trabalhar nas suas vidas, vão ser pessoas mais mansas. Porque eu mesmo sou manso, Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso. Em Mateus capítulo 21, versículo 5, tem uma referência de uma passagem do Velho Testamento que se referia a quando Jesus iria entrar em Jerusalém. Você se lembra quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, as pessoas com folhas, palmeiras, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem, em nome do Senhor, e Jesus no jumentinho entrando em Jerusalém. Os judeus arrepiados que esperavam que seu rei viria, sei lá, numa carruagem de fogo, dando para quebrar. Mas Jesus vem em cima de um jumento, que nem era dele. Falou, ó, pega emprestado um jumento aí, porque para eu entrar em Jerusalém aí vai ser o meu transporte. E aí pegaram lá, ó, o mestre está pedindo um jumentinho aí. Ah, leva lá. Devia ser um jumento bem humilde, cara. Leva lá esse negócio, lá. Comeu mata aqui, acabou. Leva esse negócio. Jesus pega um humilde jumento, monta em cima dele e vai entrando em Jerusalém. E os judeus, isso aí é o meu rei? O meu rei, desse jeito? Mas o meu rei não é o rei de toda a terra? Não é o glorioso Deus? Isso não estava no jumento? Por isso que os judeus não receberam, cara. Por isso que os judeus até hoje esperam Jesus chegar na nuvem, cuspindo fogo, metendo fogo na terra. Não, Jesus veio manso, humilde, em cima de um jumento. Mateus, capítulo 21, versículo 5. 21, 5. Dizei a filha de Sião. Isso é uma passagem de Zacarias. Ou seja, já tinha uma passagem no Velho Testamento dizendo que ele havia em cima de jumento. Os judeus não quiseram enxergar assim. Versículo 5 de Mateus 21. Eis aí vem o teu rei, humilde, manso, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Olha para ele. Era humilde, era manso. Era manso. Não tinha esse negócio de adorno, de estola sacerdotal, as peças das 12 tribos de Israel, e tem isso, e flutuando, entrando em Jerusalém. Tem isso, Jesus é simples. Jesus é humilde, é manso, as coisas dele é assim. Estava aqui, traz o jumento, monte em cima, entrei, acabou-se. E ele renunciou à glória dele e escolheu isso por causa de nós, para se identificar com cada um de nós. Nós encontramos mansidão em Jesus. Se você lembra o salmo talvez mais conhecido, o salmo 23, diz que é através da mansidão que Deus nos guia a pastos verdejantes. É de maneira mansa. Veja o salmo 23. Versículo, meu Deus, versículo 2. É, porque essa versão não diz, ó, mas talvez você tenha uma versão aí. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É, eu fiz uma outra versão. Mas diz que ele nos guia aos pastos verdejantes de uma maneira mansa, de uma maneira humilde, de uma maneira simples. Nós só encontramos mansidão, você quer ser manso, na boca e no procedimento, vá até Jesus. Vá até Jesus. E aí tem uma outra coisa interessante, gente, que muita às vezes, até por causa do crescimento evangélico no Brasil, e as igrejas que mais crescem são aquelas igrejas que mais que falam mais alto, né? Que mais tem, o som é mais alto, tem mais barulho. E a gente acha que Deus, ele só está presente onde tem barulho, onde tem gritaria. É por isso que Jesus só está presente nesse negócio. Não é assim. Deus também se faz presente. Deus é soberano nessas coisas. Mas tem um texto, gente, do profeta Elias. Eu quero que você abra esse texto. 1 Reis, capítulo 19. Que nos indica que Deus age na mansidão mesmo, na humildade. Não é pela zoada da coisa. Você diz, eita, tá pegando fogo aquela igreja. Deus está ali. E não está ali porque ali o pastor fala baixo, todo mundo escuta direitinho, Deus não está ali. Mas está ali no fogo. Está ali a 50 metros daqui. Está do outro lado esquerdo. Veja lá, veja essa passagem. Essa passagem de 1 Reis, capítulo 19. Parece que quanto mais barulho, mais presença de Deus, né? Hoje. Rapaz. Primeira Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 19. A partir do versículo 1. É um texto longo, tá? Mas percebam aí, eu vou ler até o versículo 18. O profeta Elias. Queria porque queria se esconder da presença de Deus e fugir. Tinham matado todos os profetas. E rapaz, só falta eu. Daqui a pouco é minha cabeça que vai rolar. Deixa eu me esconder por aqui. Veja esse texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta, rapaz, e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, em Horebe, no monte, entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí dentro da caverna? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas da espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o silêncio. Tranquilo e suave. Uma maresia. Um vento tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-me o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zapate, e Abel, meu lado, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A vida de Elias é abençoadora, a gente lê. Mas eu quero me ater aqui a esses versículos onde Deus, onde Elias se colocou na caverna, não era o lugar que Deus queria, sai daí, Elias volta para a caverna, e Deus usa uma maneira para se revelar a Elias. E o texto é muito claro aqui, dizendo que veio primeiro um grande e forte vento, fendia os montes. Isso no versículo 12, no versículo 11. Despedaçava as penhas diante do Senhor. Um vento muito forte. Imagina uma tempestade. E nada, Deus não estava ali. E depois um terremoto tremeu tudo. Mas Deus também não estava ali. E depois um fogo. Mas o Senhor também não estava. Onde é que Deus estava? Estava na mansidão, numa brisa, numa surra. E Elias se tocou, Deus estava. Uma igreja não pode ser considerada igreja cristã pelo barulho que ela faz, pela muvuca que ela provoca, pelos tímpanos que ela estoura, Uma igreja não pode ser considerada cristã. Nós não podemos dizer que Deus está aqui só quando está aqui pegar fogo e todo mundo gritar e pular e marchar. Que história é essa? E aí se diz que aquela igreja é melhor do que essa, porque nessa aqui todo mundo educadamente ouve o pastor falar. A gente não pode deixar isso entrar na nossa cabeça e tentar transferir para essa igreja que nunca verá aquilo que você vê por aí. Respeitando quem gosta dessa forma, amém. Deus te abençoe. Mas dizer que só é assim e acabou, que só é no fogo, ah, que eu quero fogo. Eu quero sapatear. Eu quero ir para o monte e os gravetos pegar fogo. Eu quero ver o céu cair. Que história é essa? Elias queria isso e nada. E Deus veio na mansidão. Uma igreja não pode ser considerada cristã. E não pode planejar, fazer programações para estourar o ouvido dos vizinhos. Pelo que você fala, pelo que você vive, sua conduta, isso falará muito mais alto do que o volume dessa mesa de som que está ali. Deus está na mansidão, na suavidade, na humildade. Por fim, meus amigos, meus irmãos, nós vemos que Jesus é um exemplo de mansidão. Se nós quisermos ser, se a gente quiser assim, ser manso, mas não chegar a Jesus, nós não vamos conseguir. Se você quer que seu temperamento seja transformado, não adianta só ler aquele livro, Temperamentos Transformados. Você tem que ir para a cruz e colocar o seu ego, o seu egoísmo na cruz. Tem que colocar seu temperamento na cruz e todo dia mortificar. Você tem que colocar o seu gênio forte na cruz. Porque só na cruz, só em Jesus, só em Deus, nós podemos ser trabalhados. Só em Cristo, e por causa de Cristo, e por causa do Espírito, nós frutificaremos mansidão e humildade. Se você não for a Jesus, não adianta, você pode fazer o que quiser. Você jamais será santo, manso. Se você tão somente quiser por força própria calar sua boca e viver quieto, isso também não vai lhe fazer manso. Você só será manso e só começará um processo de libertação do seu jeito forte e maligno se você for à cruz, se você entregar sua vida totalmente a Jesus. Aí sim, ele começa a frutificar a mansidão. E para todos estes que querem ser mansos, que querem ir à cruz, Deus tem promessas para vocês. Deus tem promessas para aqueles que estão dizendo agora no seu coração: meu Deus, trabalha na minha vida, na minha alma, no meu jeito, no meu caráter, na minha conduta, na minha palavra. Para todos estes que estão pensando assim agora, Deus tem promessas para vocês. Número 1, promessas aos mansos e humildes. Isaías capítulo 29, versículo 19. Só esse mesmo. Isaías 29, 19. Os mansos, em primeiro lugar, como promessa, terão regozijo, sobre regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Os mansos, os humildes de espírito, terão alegria sobre alegria. Não pense que a decisão de você se afastar dos seus vícios, de você entregar sua vida a Jesus, vai ser uma vida agora de tristeza. É alegria em cima de alegria. É bênção em cima de bênção. Glória atrás de glória. Regozijo atrás de regozijo. Verdadeira alegria. Todos aqueles que querem ser mansos vão encontrar em Deus alegria. Vocês vão ter uma vida alegre. Vocês vão saber o que é alegria de verdade. Primeira promessa para você: você vai ser uma pessoa alegre. Segunda promessa para você: Salmo 10, 17. Deus lhe acudirá, Deus lhe fortalecerá. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Pode dizer, dos mansos. Olha aí, Deus vai lhe ouvir. Você vai ter alegria. Deus vai estar sempre pronto a lhe ouvir. Deus vai estar sempre pronto aqui, ó, lhe fortalecer quando você precisa. E lhe acudir. Promessas de Deus para aqueles que querem ser mansos e humildes. Quem quer ser manso em Jesus. Quem quer entregar o caráter, a vida na cruz, recebe alegria, fortaleza, fortalecimento, recebe a certeza de que Deus vai lhe ouvir sempre. No capítulo 22, versículo 26 do Salmo, aqui é traduzido por sofredores. Olha que interessante. A palavra humilde e manso, aqui no versículo 26, é traduzido por sofredores. Se você tem a revista atualizada, diz: os mansos, os sofredores, os humildes, hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, os que o buscam, vivam para sempre o vosso coração. Prosperidade. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus faz isso com os humildes. Os humildes recebem alegria, são fortalecidos e terão o que precisam e ainda mais. O Salmo 25, versículo 9. Deus vai guiar os teus passos. Guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu caminho. Deus vai lhe colocar no caminho dele e vai lhe ensinar. É por aqui que você deve andar. Nas suas tomadas de decisões na vida, Deus, é esse o caminho, é essa a decisão que você tem que tomar. Promessas para os santos. Capítulo 37, versículo 11 de Salmos também. São várias e várias e várias e várias e várias. Versículo 11, capítulo 37. Talvez aqui a maior de todas as promessas, aquela promessa a que todas as outras promessas apontam, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vocês verão a Deus, vocês vão morar com Deus, vocês vão para a terra prometida, vocês vão para o lugar que Jesus está preparando, vocês vão ver Deus face a face, você vai ter relacionamento sem nenhum empecilho com Jesus Cristo. Só os mansos, só os humildes, só aqueles que têm a sua vida, o seu gênio na cruz pregado, herdarão a terra. É o mesmo que Jesus fala, a leitura que Carlinhos fez aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O próprio Jesus ratificou isso aqui. Vocês vão morar nas casas onde as ruas são de ouro. E nós, um problema nosso, a gente pensa muito pouco sobre o porvir, gente. Se nós fizermos aqui uma série de mensagens só sobre o céu, um homem de Deus chamado John Owen, ele escreveu um livro dessa grossura só sobre o céu. Como será o céu? O que a Bíblia fala sobre o céu? Parece que a gente é tão apegado aqui que a gente quer nem saber como é que será lá. É interessante se nós estudarmos só sobre como será o céu. Apocalipse pinta, né? Não é literalmente, mas ele dá uma pintura. Ruas de ouro, as calçadas de ouro, imagina aí. Você vizinho dos seus irmãos em Cristo. Não tem choro, tem gritaria, sem nada. Só mansidão, humildade, presença de Deus 24 horas, louvor 24 horas, Deus se revelando a você 24 horas, Deus provendo para você 24 horas, provisão de Deus 24 horas, alegria 24 horas, paz 24 horas, amor 24 horas, mansidão 24 horas, bênção de Deus 24 horas e, acima de tudo, o próprio Deus 24 horas, face a face. Isso é o céu. Isso é o céu. Isso é a promessa para você, que é ser pregado na cruz e viver a vida de Cristo. Vou pegar só mais um de Salmo 149, versículo 4. 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Ou seja, Deus lhe veste com a salvação. Essa questão da vestimenta é muito interessante. Porque todas as vezes que eu penso em Deus nos vestindo, e aqui de salvação, eu só me lembro da doutrina da justificação pela fé. O que é a doutrina da justificação pela fé? É simplesmente dizer que Deus vai tirar a sua roupa de pecado e colocar a roupa perfeita de Cristo em você. É isso. Justificação é isso. A sua roupa manchada de pecado, suja, cheia de lama, ela é colocada na cruz e pregada. E aí Deus pega a vida de Jesus, a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus, a paz de Jesus, o amor de Jesus, o olhar de Jesus, coloca sobre você e lhe veste. Isso é justificação. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos vestir de mansidão. Deus quer nos vestir de humildade. A palavra de Deus diz: Deus odeia o soberbo. Deus odeia o orgulhoso. Mas Ele dá graça aos humildes, aos mansos. Você quer ter graça de Deus? Todas essas promessas e muitas outras, alegria, morar no céu, salvação, fartura, tudo isso, você tem que entregar a sua vida ao manso dos mansos, ao humilde dos humildes, que é Jesus Cristo. Aí ele vai começar a trabalhar na sua vida. Se você é cristão e tem um gênio forte, olha, eu era muito pior do que eu sou hoje. Eu lembro que muitas vezes na escola, eu vou terminar com essa história aqui. Lembro que muitas vezes na história, minha avó, minha irmã está até ali, minha avó era professora aí do Aderbal. Rapaz, às vezes, eu não queria saber não. Às vezes, dentro da sala de aula, assim, um jeito forte, dentro da sala de aula, professor falava alguma coisa lá, se você não quiser saber, tem que pegar uma vez. Não quer saber esse negócio, não. Professor, sai da sala. Sai não. Sai da sala. Sai não. Imagina que desrespeito. Que ensino ruim. Cara de pescoço de galinha. Não é como é? Pescoço de galinha. Ensino ruim. Aí você sai, eu saio. Mas quando eu saí, peguei a porta. Bem! E saí. Achando o tal. E Deus de cima, eu odeio a soberba, cara. Eu odeio o orgulho. Odeio. E à medida que você vai caminhando com Jesus, Jesus vai trabalhando no seu caminho. Jesus vai trabalhando no seu temperamento. Jesus vai trabalhando na sua vida. Vá, Jesus, você vai encontrar mansidão. Que Deus te abençoe. E os visitantes que estão aqui, eu digo para você, eu faço um desafio. Entregue sua vida a Jesus. Tire a sua roupa de vício, de pecado, de tudo que não presta, e você vai ser vestido com a roupa de Jesus. Eu não estou pedindo aqui para você chegar em casa e jogar as garrafas de vinho, de cerveja, de pitu, de sei lá, aguardente, 51, 21, 11, 10, 12, 13, jogar fora. Não estou dizendo isso. Estou dizendo você arrancar a sua pulseira, o seu santo. Não estou pedindo isso. Estou pedindo você chegar em casa e tirar aquele santo aí em cima da sua geladeira e jogar no lixo. Eu estou dizendo isso. Isso aí é depois. Isso aí você vai ver que isso aí sai. Você nem sente. O que eu estou pedindo é para você se entregar nas mãos do manso, do humilde. Tirar essa carga das costas. Tirar esse jugo. Tirar essas duas latas de água pesada. E parar de carregar esse negócio. E tomar o jugo de Jesus, que é suave e que é manso. Aí depois, é você. Tá fumando, não deixou ainda. Deus vai trabalhar. Bebe, não. Deus trabalha. Eu não conheço. A Bíblia diz, ó, se entrega a Jesus e aí Deus faz a obra. Jesus não diz assim, deixa o fumo, deixa o cigarro, né? Deixa a bebida, deixa as mulheres, deixa a traição. Aí depois, você quer pronto, perfeito, você vem. Esclarece, você venha. É que você vai ser tratado. Você vai ser tratado por Jesus. É o desafio. Entregue sua vida a Jesus. Eu tenho certeza. Você pode vir aqui uma semana, um mês. Você vai dizer, rapaz, depois que eu fiz isso, realmente, Deus trabalhou no meu caráter. Aquele pedaço de madeira que eu tinha em casa, joguei fora e queimei. Não preciso. O dinheiro que eu gastava com bebida, eu trago para dentro de casa. Eu compro uma pizza fim de semana e compro minha esposa. A bebida, o dinheiro que eu gastava com uma carteira de cigarro por dia, eu já junto, eu dou de risada com meu filho. Você vai ver, até a sua qualidade de vida vai melhorar. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, a qualidade de vida melhora. As possibilidades de morrer por causa de um pulmão aí, podre, diminui. Uma cirrose diminui. É bênção. Espiritual, material, é tudo. Entrega a sua vida a Jesus. É meu desafio. Não demore, não deixe para amanhã. Ele é manso. Ele é humilde e ele vai te carregar nos braços. Deus te abençoe.